O ser humano luta em busca de uma razão para viver. Porém, a única verdade é que todos morreremos um dia. Ocultando o assunto da morte, torna-se impossível buscar uma razão para viver. A morte está presente em toda parte do nosso mundo, só esperando o momento certo pra te deixar no caos profundo. Soterrados, queimados, afogados ou suicídio, não importa qual é a forma, o que importa é pra onde vai com isso. A única coisa certa na qual podemos acreditar, no dia da nossa morte eu sei que um dia vai chegar. Nossos entes queridos apodrecendo na sepultura, de vez em quando uma lembrança traz à vida a essa criatura. A matéria morta, daqui a um tempo só esqueleto, ninguém quer essa imagem da pessoa que teve respeito. Na verdade todo mundo sabe o que acontece, só que é tanta ilusão. Parece que a gente esquece que a nossa vida foi feita pra viver intensamente, cada segundo, cada minuto das coisas que temos na mente. Eu fico puto quando vejo pessoas sentadas jogadas num canto, sem razão pra suas vidas, ficam apenas esperando. Pra sobreviver, por aqui tem que ser, uma pessoa de bom coração será a próxima a morrer. Pra sobreviver, por aqui tem que ser, catástrofes pelo mundo todo estão surgindo. Pessoas sem esperança no leito de um hospital, só esperando a hora certa pra viajar no umbral. Sem sorriso, sem expectativa nenhuma de vida, deitados enfermos, vive uma contagem regressiva. Muita gente não tem ninguém, sem parente, sem afeto, e vão continuar assim do leito solitário ao cemitério. O tempo castiga demais, todas essas pessoas fracas estão doentes, sofrendo, e muito deles não tem nada. Quanta gente morre, mas ninguém presta atenção. Já virou rotina foda misturada com a decepção. Mais um assalto frustrado, mais uma criança morta, arrastada cruel, realmente pendurada pela porta. Sofrimento seguido de morte já não tá chocando. O culpado não vai preso e a cena vai piorando. O sequestrado que não sabe se vai voltar pra casa vivo, a última ligação pra casa depois o homicídio. A mídia cobre tudo, mas só enquanto der ibope. 5 segundos de notícias passadas no horário nobre. Virou produto da mídia sensacionalista maldita, em qualquer lugar do mundo procurando a sua vítima. Acorde da ilusão enquanto é tempo de viver. Não espere pra ser testado, não espere pra morrer. Yo, 2010, Andras Beats. Aqueles que escrevem algo, que produzem algo, devem estar longe do poder. A morte. A morte. A morte. A morte. Estrauma.